E o pé está afirmativo, interceptado essa prova, 2230. Ajuste 9-0-1-6. Cruzeiro 5-0. Fernando 64, deixa 3.000 pés, ajuste já em 9-0-1-6. E mantém a prova, agora ele voltou para interceptar o curso localizador e vai para passar o curso. 3.000 pés, tem. 4-1, como tráfego 11 horas, são 7 milhas, é o Nordeste, mantendo 075, com Bravo F33. Passava Lima, Lima F, como tráfego 10 horas, 6 milhas, mantendo 100, com Eco 110. 2230, passaredo, transferindo e estabilizado. Passaredo 2230, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste altímetro 1-0-1-6. Na sua escolha, 2230. Por favor, você vai cruzar o 030, quanto possível, para onde for. Posso passar a volta com 130, para deixar? Agora seria 24. Comece por favor, se aguarde, mas inicialmente precisa sair. Salvador, boa tarde, sinal 63, 1-5, ponto de espera da 1-0. O sinal 63, 1-5, mantém o ponto de espera da pista 1-0. Mantém o sinal 63, 1-5. Lima 3 Lima. É, deixa eu falar, o Tocan, você ficaria na nossa rota de novo a mesa, mas você vai ter que ir lá. De forma que o trato procede 14, já passou a marca 2 Ter. Contração à frequência 1219. 19. Nota pela colaboração, bom povo. Obrigado, bom dia, boa tarde. Informa a posição de urubus aqui na final. Matéria 2230, autorizado o pouso, sistema 0, vento no meio 0 grau 071, tráfego já estado. Tem livre pouso, 2230, passareda. É, bom dia. Passando Juliette, que é 10 kg, não é tráfego de lançamento no seu ponto, confirme a altitude do lançamento. Gente, Juliette, que é 10 kg, autorizado a atenção para a língua 1925, a gente tinha salvador no 0,6. Juliette, que é 10 kg, confirme a altitude. Contenção na frequência 219. 219, 5, autorizado decolagem, sistema 0, vento 140, grau 08, nós. Autorizado decolagem, sistema 0, final da minha 315. 3805, mantém o ponto fora da pista 0, devido à aeronave de decolar frente com o mesmo destino. Autorizado pouso, pista 1 a 0, Xené 6326. Então, 3805, visual com Airbus, tá? O Xené na final da pista 1 a 0. Até lá, 3805, após a passagem do Airbus, tá? O Xené na final da pista 1 a 0, autorizado a alinhar e manter. Pista 1 a 0. Após a mesma pista, 3805. Para o IABS. Alô, transmissão pelo, deixa para 4.000 metros. Meu patrão, estou a virar para você, já está para 4.000 metros. Então, olha só para pagar esse nome aí, que é cancelado, é o Zuno 742. Sim. Chimaterra, Reisa, Vila, Supremo, 05. Controle com a frequência no 2019. Alô, 2019, 5, autorizado colar de chama 0, vento 5, 0, grau 0, 7, 9. Equação, estão 3 horas e 3, pronto no 0. 3, 1, 9, 3, autorizado, aéreo e manter, chama 0. Remantendo 0. Alguma possibilidade de coronar junto ao centro front, mais, ajudaria mais 7 hoje a gente aqui. A minha 315, eu gosto de estar sempre falando. Muito obrigado, assiste você. A minha 315, o Vale. Muito obrigado, né? 315, manda com o básico. 321, mantém o ponto de saída da pista 0, número 2 para decolagem. 3805, decolado aos 44, chame controle salvador na frequência 120.80. O seu número 2, aproximação número 1, agora está a 12 horas, 30 milhas, caça nível 055, desceu para 4.000 pés, um alto com fama, 1.0, com 2, 2 horas de rádio speed. Como número 2? 3805, contato radar na colagem. E o Bavia, salvo 1, para o 340. Salvo 1, 307, chegou o somente a rádio, eu informo, eu chego 40, 2. Vamos ver melhor agora, obrigado aí, é o 305, salvo 1, para o 340. São 305, Clarisa 4, estou presente direto, Luiz. Beleza, obrigado. Passo 1, letra só para fechamento, curva esquerda, curva 2, 1, 0, limite, é o curso localizador, desse para 2, 2, 7. Passo 1, esquerda, 2, 1, 0, limite, curso localizador, desce para 2, 1. Alinhar e manter pista no zero. 3, 1, 5. Chame sempre recife na frequência 1, 2, 5, decimal 1, alterna 1, 2, 3, decimal 8. 5, 1, 0, 2, 3, 8, 0. Alinhar e meia, 3, 1, 5. 193, decolada 47, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 08.3093. Salvador, boa tarde, estou 3093, salvo como? Lebedock Lu. São 3093, contato com a decolagem, sua via, salvo homem para nível 340. Via 340, estou 3093. 1097, desci 3094, 1010. Passo seu pé, voo 90, na seta justo, 906. Canal 6321, autorizado, decolagem, pistão 140 graus, 079. Decolagem 6321. Uma proa de... Tem tempo ou pouco? Agora começa, tá? 3, 5. Apenas escuta. Costa Papa Golf, 5.000 milhas, sudoeste de Salvador, solicitada encerrado para ter informação de voo e alerta. Chame-se para registro na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Só 3205, voo em posição pulbada. Obrigado, seu presidente. Hoje eu vou chamar a 321 para a chegada de cruzada 1500. Hoje eu vou chamar a 321, contato radar decolagem, sua via ABM para o nível 300. Ah, por 1 via 300, minha 341, para o principal curso localizador, curve à esquerda, na rua 145, autorizado e adiante, o senhor da pista 10, lixo 90, 16, reposte e estabilizado. 141, autorizado IMS da 10, esquerda para o 145. Para 97, 2, 3, 6, 7, estou cruzado e adesso o ICE da pista 10, reposta 3, 6, 6. São 7, Airborne 51, contato Salvador D4, 80, décimo 8. 808, ele bateu na mesa, já, 7142. Passe, control, bateu na mesa, 7142. Fecha have 6142, radar contact on departure climb via Puka, departure to Puka level 370. Puka departure 370, so 6142. Thank you. Atlético também aqui. Nossa, Atlético de Crescimento, fica também. 159, autorizado a alinhar e manter pista no zero. 7 Lima, tem pista no zero, bom, 659. Controle Salvador, azul 4065. Contato radar na decolagem, corre 2010, autorizado direto a ele, Super Angler 320. 7320 direto, lenda após 2000. voo 2009, autorizado a decolagem sistema 0, cancelou 40, 089. Decolagem sistema 0, 2009. Gol 620, adicione justificação dessa vez, chegada igual médio 1 para nível 050. Faz o extinção, o gol 06. Gol 620, estou cruzando o capo. 1884, decolado 03, chame controle salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, 884. 1984, estamos sempre Recife, ano 2000, decimal 85, fazendo aqui 1, 2, 5, decimal 4, 5. Recife 2685, alterna 1, 2, 5, 4, 5. Boa noite, decimal. É porque aqui no nosso, na repetida, tá 0105. Vou fazer o check do transponder, ok? Se mantém me escutando a parte de transferência. O Papa Romeu Sierra Golfiosca. Na sua escuta, aguardando transferência, Sierra Golfiosca. Não recebe o papel de água prática, pois não está recebendo. Sim, nós estamos recebendo primário. Afirma, vai fazer um para você aqui. Chame o controle da presença no 20.80. Informo que a gente está recebendo. Agora acabou de ativar o modo Charlie. O papai me serra Golfiosca, controle 1208, mantendo o número 10, cuidado a chefe. Controle 208, afirmo receber o modo Charlie. Pode chamar o controle que tem medicina agora, vai chamar o meu país. Obrigado. Agora um Alfa 1, Bang 73. 8 com branco, pedi 1789. Está descendo para 2000 pés, 1-0 na meia ajustado, autorizado final do procedimento de LSV da pistola 0, reportará a linha do azul 4462. Colônia 314, sem identificação de nível de voo, de 50 via, chegada por meio de 1. Guarde. Colônia 314, utilizado o voo de Jet Pop. 1-0 da 1-0. 3567, matei o ponte cá. Parceiro 230. Aí o 4462, passou por 93 horas, rumo ao oeste, passando pelo de 05, vamos subir e tipo Alfa Tango 72. Frente, azul 4462. O gol 1920 estabilizou. 1920 completo final do procedimento, chame torre 198 decimal 95. 1895, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, aqui é o Papa Romeu Sierra Golf Oscar, mantendo 1000 pés, corredor a chefe. Papa Romeu Sierra Golf Oscar, mantém sobre a ilha de voo, visão 1000 pés, corredor a chefe, poste passando fora da barra. Manterá 1000 pés, corredor a chefe, portará na vertical do farol da barra, Sierra Golf Oscar. Passei 2-0, vou direto para o Elefa. Direto Elefa agora, 2-2-3-0. Já gostei, você confirme o código alocado? 0145. Sim. Se você for identificação. Será a identificação que é golpeado. Eu vou ser assim, forma que eu também recebo o 01 Obrigado pela confirmação, Thiago. Como são os seus estimados de regresso? Tiago Santos, estima 10 da próxima regressa. 990, copiado. Agilizando manobra, auxiliar e manter a pressão de câmbio quase sem parada. 3567. Tanto os 367 da tarde, sua identificação autorizada a chegada a Boston, e se mantém em nível de voo 060. Está na final, da 190, e este azul 4462. Azul 4462, completo final do procedimento, só entorne 198 decimal 9513. 895, graças. Sim, Salvador, azul 4462, final 5.4 milhas da 1-0. 4462, continuando a aproximação, ajuste no 0 no meio, aguarde pista livre. Continuando a aproximação, azul 4462. We will report damage to Portugal, still 5-0. A sua chega são 2309, é o número 3 na aproximação. Azul 4462, pouso autorizado, pista 0, vento 150 graus, 60. Exato, pouso 90, azul 4462.